Sigur ascult, da? Ciente. Persegue com regra de voo visual, instrumento. Então, vou direto para Salvador, informe visual com a pista na 7, Oscar Serra, ajusta o altímetro no 06. Atrás de Salvador, vou dar 620. A bordo, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa, no Pakistan, Torre 1, no 8, decimal 9, 5, com voo. Zero foi Aracaju, gol no 620. Aracaju, 620. Está autorizado. Deseja ir sobrevoando aí direto do Gaia até o pátio 5 ou prefere ir pela taxiway, pista após taxiway ingressando no pátio 5? Autorizado então o acionamento, táxi até o ponto de espera da Oscar, após ingresso na pista 17, táxi até a Papá, parte 5. Tu vai parquear no pátio 5. Eu estou tímido no 06. E com a visual... Confia em POB, pastor 03? 03. Trisono, autorizado barreiro, nível 180, saída Momo, transição da TAP, segue via Whisky 42. Decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 51, fono 1, proteja. Rotejamento correto, chama para pushback falando. O 7 autorizado ingresso, táxi pela pista até a Papá, ao liberar a pista, frequência ali. O 620 passa nível 1060, chama o centro Recife, frequência 12685, até 12545, boa viagem. Sente agora 2085. Alterna 2545, vamos botar. Patrulha 03, visual com aeródromo. Patrulha 03, controle Salvador. Visão, o patrulha 03. Chame 2-8-9-5, patrulha 03, bom pouso. 2-8-9-5, grato, uma boa. Torre patrulha 03. Torre Serra Victor, patrulha 03. 03, confirma, vai prosseguir para qual pátio? Ok, vai prosseguir para o Graé, foi autorizada para cima direto, inclusive sem interferência com o sinal da 1-7. Paciente, patrulha 03, direto, parte do GRE, o vento 170 grau 07 nós, reporte no solo controlado do GRE, patrulha 03. É, reportada no solo, grato. T5627 para passar a escuta do controle. T5627, decolado aos 37, controlando 208. Controle. Salvador, boa tarde, 35627. 35627, contato radar, sobre nível 90, perfil PUCA. 90, PUCA. Considere solos 39, frequência livre, patrulha 03. Sou eu, 1169, autorizado aliário, decolado 90, vento 180 graus, 062 a mais. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzolu 10, saída da Eule e da Mótica. Decola 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5116, proteja. no 169, decolado aos 4 anos, controlando 208. 208, voo no 169. Salvador, voo no 169, decolou. 169, contato radar, surpreendo 360, desceu da Elma. 360, não, voo no 169. Você aprova de Leda? Voo Leda. Voo no 169. Salvador, muito boa tarde, Azul 4206. 4206, boa tarde, essa identificação, autorizado chegada a Mário, desço para o nível 050, estou tímido no 096, vigilante. Para 050, gente, vigilante, Salvador, né, direto, Azul 4206. Foi TAP. TAP, obrigado. Autorizado Galeão, uma centena, aerolínea inicial Golf 677, decola da 10, curva direita, saída da EL, transição coral. Controle 120, destino 8, aciona 5101, proteja. Bridge, gol 1969. Voo Interlagos, Índio 9000. Autorizado, chama para o táxi. Não, da pistão a 7, solicite a torre, ok? Contato 5, aguarde para o pushback. Controle Salvador, o Papa Tango Oscar Golfo Serra, a 4 vias ao Rota Antônio, contato com o Golfo Parada. Serve Torre 10895, uma pouso, Oscar Golfo Serra. Obrigado, tenha uma boa noite. Torre Salvador, Oscar Golfo Serra. Oscar Golfo Serra, prossiga. Estamos agora 3 milha rotatória para 1-7, Oscar Golf A. Boa tarde, estou em identificação, autorizado chegada a mar e desço inicialmente para o nível 050. Estou tímido, estou no 0 no meio vigilante. 050, 1-0 no meio, 3-1. Azul 4206, desça para 2000 pés. Estou tímido, estou no 0 no meio, informe no localizador. Gente, para 2000 pés, passar no localizador, azul 4206. Do Xané, decolado aos 47, controle 1208. 208, controle do Xané, 327, boa. Flores Salvador, boa tarde, Xané 327, Dael Coral. 327, boa tarde, contato radar, grupo nível 240, voo Dael. Autorizado 240 na proa de Dael, Xané 327. Vé 3217, vento 190 graus, 07 nós, livre decolagem da 190. Autorizado decolagem da 190, Vé 3217. Salvador, o Papa Tango, Oscar Golf Serra, final de 3 milhas, 1-7, trem fixo. Pus, Oscar Golf Oscar, livre pouso, pista 1-7, vento 80 graus 07 nós, cheque o trem. Confirmando o trem fixo, livre pouso, pista 1-7, vento 80 graus 07 nós. Paciente, Oscar Golf Serra. 3217, decolado aos 49, controle 908. Boa! Controle Salvador, boa tarde, tá 3217, passa 1200. 3217, contato radar, sobre nível 360, perfil da El. 360 no perfil da. Tá bom, confirma? Da pista 1028, na Delta chama solo 121 decimal 9, para o táxi até o ponto de espera. Ação autorizado chegada a ponto, desce inicialmente para 4000 pés, estou tímido no 0, no meio, vigilante. Alfa no Ponte Alfa, chame torre, 1895, Índia Novembro Alfa. 895, Índia Novembro Alfa. 5627, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, boa viagem. 2685, 2645, pode ser. Oscar Golf Sierra, seu solo é o 51, confirmando para que parte vai? Direita, frequência livre, estacionando. Tá bom, 269. Olha, 317, solicita quando possível a proa de Obidubi, ok? Tenente, aguarde. Obrigado. Afirmo, Seguir Bus Tatang, a Índia Alfa, no Ponte Cera Torre Roma, aí desse canal de São Paulo. Índia Alfa, a 2450, vem a Ponte Cera. Última 07, correndo com o Efra Aero aí. Azul 4206. 4206, complete a aproximação, chame torre 10895, Pomposo. 1895, boa. Ele é decolado sem parada? Não. Cruzado, pista 10, vento 180 graus, 079. Pior de 07, autorizado. Recepção final a 4 milhas, o Índia November Alpha, intenção pouso final. Paciente Índia November Alpha, IC 360 com pela esquerda, reporta interceptando. 360 pela esquerda, reportará interceptando, ele está visual com o tráfego, pode se enquadrar como número 2? Afirmo. Toyo Azul 4206, final de 4 milhas, baixa atrás. Azul 4206. Informe o tráfego à sua esquerda, 4 milhas, Charlie 150, aproximação da pista auxiliar, não interfere no seu pouso, NV pouso 190, vento 180 graus, 08 nós, só cheque o trem azul 4206. Baixar travado, NV pouso azul 4206, obrigado. Pouso em breve azul na final, ali mantém passarei 203. Zulu 45, decolar 254, controle 208, boa viagem. 208, obrigado senhor, boa tarde. Vamos localizador. 0027, baixando a senha 2327, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 1251, alterno 3395, boa viagem. Ok, vai chamar a equipe 251, 1-3395, chama 327, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, Alcé 3145, no perfil da Dael Leda, ótima. 3145, contato radar, subindo 360, perfil Dael. Subindo, perfil 3145. Pode vai direto da Dael, fica mais limpa essa proa pra gente aí. Oi, Dael. Obrigado. Fim de novembro, Alfa. Pouso autorizado na 7, vento 170 com 8 nós. Livre pouso, fim de novembro, Alfa. Confirma em de novembro, Alfa, teve algum problema? Estava previsto alguém remetido na 7? Negativo, devido ao volume de tráfego para 1-0, vai para pouso final. Gente, eu tenho mais um tráfego aqui chamando Duna, um minuto pra Duna e após eu acho que tá tranquilo, mas critério do comandante. Então vamos prosseguir pra toque arremetida. Azul 4206, solo 56, direita 1219. Direita 219, boa, 4206. Mantenha, ponto espera. Índia November Alpha, livre toque arremetido após circuito padrão pela esquerda, reporta na final do 7, Índia November Alpha. Afirmativo, livre toque arremetido, Índia November Alpha, curva esquerda. Solta freio 2231, livre decolagem na 0, vento 170 com 89. 42, era meia boa. 5 após a rolagem do Passaredo, a linha mantém no 0. você lá na praia de Dona? Horário de informação autorizado. Dentro, nessa proa, condições de interceptar por meio próprio ou solicita vetor? Não, tem condições de interceptar por meio próprio, só nós, minha nave. Estava na praia de Dona, mas estava na praia de Dona. Entende? Controle Salvador, muito boa tarde, eu estou aqui desde o nosso espaço. Está cruzando o nível 120, recebeu uma 50, um abraço. 094, sua identificação, autorizado de chegada a mar, desce inicialmente para o nível 050, está o altímetro no 016. Descendo para o nível 050. Itap. Controle Salvador, boa, parceira 2231, decolado, nossa escuta, nossa mil peças. 3217, passa nível 180, chama o centro Recife, frequência 1288, até 260, boa viagem. 288, 260, até a próxima, 3217. 3231, na sua, para o nível 180, perfil Momo. 80, perfil Momo, informa que não tem condições de cruzar 15 milhas Delta Mike Echo. Altitude. Eficiente, então, preparação para evitar tráfego, curva à esquerda, proa 0 no 5, voa nessa proa por mais 10 milhas, quando voa a Momo, ok? Confirmando a proa? Proa 0 no 5, voa por mais 10 milhas, quando assume a navegação, voa no Momo. 0 no 5 por mais 10 milhas, reassume Momo, 2231. 305 mil para 4 mil, tá de zona, retorno 1869. Gente, 1869. Pode seguir a descida até 2000? Só 2000 pés, estou tímido no 096. 2000 no 096. Plane de localizador, 3190. Complete a aproximação, chame 2895, bom pouso. Obrigado. Torres, boa tarde, Altan 3190. Vai passar o Alter Marque, nós localizador, trem checado. 3190, informa o tráfego, Charlie 150, na pena do vento da pista auxiliar afastando, senão vai ter que conseguir de aproximação. Tem livre pulso 10, vento 180 graus, meia dúzia de metros, então 3190. 90, sente. Colado aos 10-0 Zulu, controle 208. 208. Passa 5 da TAM, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, até 1-3395, boa viagem. Alfa reporta final de 2 milhas. Reportará final de 2 milhas, 29 graus. 2231. Boa, Momo, 2231. Olha, Romba 05. Romba 05, contato radar, sopro nível 100, voe direto coral. Direto coral. Centro Recife, muito boa tarde, Altran 3145, acendendo ao 360, transfere. E solicita pro 230 ou mostra, senhor, para evitar formações ali próximo de Leda. Chama o centro Recife, já escuta do controle ainda. Opa, desculpa. 269, meio próximo, tem condições de voar externo, está avisando o setor. Só no localizador, gol no 869. É, está avisado, gol no 869, vai entrar. Auge, 2 milhas, o Índia Novembro Alfa. Índia Novembro Alfa, livre, toque emitido a 197, após manter a proa, Índia Novembro Alfa. Vai para pouso final, Índia Novembro Alfa. Seguinte pouso autorizado, 197, vento 170 com meia dúzia, Índia Novembro Alfa. Livre pouso, Índia Novembro Alfa. Autorizado, 869, visual. Gol no 869, complete aproximação, chame a torre 1 no 8, decimal 95. 1895. Salva 03, vou livrar direito no 219, boa noite. Vai direito, salva 219, Paulo, boa noite. Bruno, boa tarde. Torre, boa tarde, gol no 869, passou externo, baixou e travou. Registro 10, 16, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso, gol no 869. Gente, gol no 869. Turma 4, quando em condições, está autorizado, turma 2000 pés, ajuste no 016. Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia dúzia. Lembra Alfa Solo 04, backtrack autorizado, ele está sendo a frequência livre. Aguarde cópia para o coral para Santa Catarina. E para Santa Cruz, preparada é o coral 180, aguarde cópia. Livre pouso, gol no 869. Afirmativo, gol no 869, livre pouso no 0, vento 170 com meia dúzia. Gente, autorizado pouso, gol no 869. Pouso 64, pronto, passa. Pouso 64, autorizado Salvador, Santa Cruz, Zé Golfo 677, descente conforme a rota do plano de voo, do nível 180, saída da El Coral, decolada 10, direita após decolagem, com código 5070 e o controle em 1208. Gordo 64, chama para o acionamento. 6202, pode voar e está aqui, informação? Autorizado. Chama 6210, desce para 2000 pés, ajuste chama 017, autorizado ILS, taxi, pista na 0, reporte estabilizado. 2000 com 1017, reportará o 6210. Controle Salvador, faço a área do 2231. Prossiga. É, haveria a possibilidade de coordenar a proa direta de Barreiras? Coordene diretamente com Recife, frequências 1288, alterna 1260. 1288, 1260. Ciente, grato, uma boa noite. Faço a área do 2231. Boa noite. Autorizado. Pronto, 3894. Tem 3894, torre 118, decimal 95. 8900. Salvador, muito boa tarde, Santana 3894, baixada e travada. Santana 3894, ajuste 190 no meia, pouso autorizado na 0, vento 190 graus, 089. Vente autorizado, pouso, pista 10, Santana 3894. Azul 6918, chega da Mari, desça para nível 050. Mari 050, Azul 6918. 1491, chegada Aman, desça para nível de voo 060. Aman 060, desça. Um 3894, copia a torre. Da 3894, táxi Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, o Sarai 6210, complete aproximação, torre 118, decimal 95. Salvador, boa tarde, Sarai 6210, estabilizou aqui. Sarai 6210. Muito boa tarde, ajusta 1-0, 1-7, continua a aproximação, guardando o contato visual do Tui. Sente, rouba 0-5, mantenha uma sentença. Quer confirmar o mesmo? 190 com meia dúzia. Certo. Channel 6143, reduce speed to 1166, chega da mar e desça para nível de voo 070, mantenha a chegada em redução para 250 nós, é o número 4 na aproximação. 070, mantendo a chegada de 250 nós, voo 1166. Trip 5491, reduz a velocidade para 220 nós. 220, trip 5491. Azul 6918, condições de guarduna? Afirmo, senhorita. Foi duas, se possível, mantenha a velocidade. Ok, mantenha a velocidade, Prodiguna. altímetro 10 no meio, ataque civil hotel para o cruzamento, chame torre, 1-9, decimal 9, sim. Decimal 9, muito boa noite. Zona 9, boa noite. Chegada Bonf, desce para nível de voo 080. Voo 645, autorizado. Bom, 1166, vetor para sequenciamento, esquerda 355, limite desse vetor, QTMIC 101 de Simbra. Esquerda 355, limitado pelo 101 de Simbra, ou 1166. Autorizado Brasília, nível 360, via Pendulo 17. Saída Arbor, transição é lenta, decola da 10 curva direita, controle 120, sistema 8, aciona tipo 152, proteja. Para o pushback solamente. Justo 1-0, 1-6. Para passar o pé no 0-1-6, igual 1-1-6. Gente, reporte reassumindo a chegada. Autorizado na 0, vento 190 com 8 nós, gordo 64. Na 0, na 6, 5, 4, 9, 1. 6143, turning left, head 220. Hey, turning left, 220, in more 30 seconds due to weather. Ipsin 491, livre ILS, reporte estabilizado. Então, estabilizado, 35491. Azul 6918, completo de aproximação, torre 1895. 1895, boa noite. Torre. Turning left, head 180. You follow traffic 11 o'clock, 6 mile, Alpha Tango 72, crossing flight level 602, 2000 feet, 2009. Turning left 180, I got the traffic. Can we continue down to 2,000 feet? Clear 2,000 feet. FM. Controle Salvador, muito boa noite. O Gordo 64 está cruzando 1580 da Elba Transmissão Coral. Gordo 64, contato radar 180, direto Coral. Direto Coral da presente, Gordo. Gol no 166, direita proa 060. Direita proa 060. Gol no 166. Autorizado em detectar essa proa? Afirmativo. 6143 to intercept localizer course, turn your left, head 170 for establish localizer. 170, we report establish and localizer, unfortunately. Desça para nível 050. O 1166 é autorizado para o Adidona, descida para 2000 pés, hoje o chão é 097. Para o Adidona para 2000 pés, é 097. Gol 645, reduz a velocidade para 200 nós. Número 5 na aproximação. Gente, agora eu quero ser isso para todos. Estabilizou, ILS 10 35491. 35491, no complexo de aproximação, torre 1895. 1895, 5491. Torre Salvador, trip 5491, estabilizado ILS da 10. Trip 5491, justa 10 no meio, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, 5491. 219, solo agora 1219, boa noite. Boa, 219. 5491, cheque 100, pouso autorizado na 0, vento 180 graus, 079. Livre pouso, 3P5491. Juliette, até outra vez do portão 612, faz cheque Palomi para o portão 9698. Aqui, livre cheque ao pé, através do 612, Palomi para o portão 9698. All those hours, good night, Ocean 6143, Solution Localizer. Ocean 6143, Canage 1016, continue approach, wait for landing clearance. Standing by for landing clearance, 614.